esquece de nós. Suas promessas são incomparáveis. Suas promessas são para aqueles que te buscam em espírito e em verdade. Obrigada, Pai, porque o Senhor nos lembrou ontem qual é a nossa posição. Nosso coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Oh, Espírito Santo, continuamos te convidando para o Senhor entronizar neste lugar e a tua glória seja vista mais uma vez. Senhor, é uma tarde, ó Deus, onde geramos o quebrantamento e o quebrantamento gera libertação. Pai, mostra-nos quais são as áreas nessa tarde que precisamos ser, Senhor, libertos para fluir no teu Espírito, Senhor. Ó Deus, porque não somos um povo bastardo, mas somos um povo eleito, escolhido, chamados para vencer, vencer, vencer e vencer. Por isso, nesta hora, Pai, abre as comportas dos céus e envia anjos ministradores, anjos guerreiros, anjos libertadores para assistir nesta noite, nesta tarde e fazer um grande reboliço sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, para onde iremos nós? Só Tu tens palavras de vida eterna. Tu és o nosso socorro. Pai, nós continuamos declarando na autoridade do Senhor que todos mais e mais e mais Foi muito forte que o Senhor ministrou ao nosso coração. O quebrantamento é a chave da vitória para as nossas vidas. Se nós temos esse coração quebrantado e contrito, o Senhor quebra o jugo, despedaça tudo aquilo que porventura vinha tentar nos impedir, nos fazendo uma herança que não nos permite vivermos em vitória. Mas como nós falamos ontem, que hoje estávamos falando, o quebrantamento gera libertação. E é tão interessante que é muito comum e incomum a gente ouvir falar sobre libertação. Nós pensamos às vezes que libertação é aquele culto que muitas igrejas têm, então é tarde da libertação. Aí vem os oprimidos, vem aquelas pessoas que precisam, e a manifestação de demônios, e enfim, aquela pessoa liberta. Mas preste bem atenção. Não deixe que nada venha impedir você de ouvir o que o Espírito Santo quer falar conosco em relação às áreas que nós precisamos de libertação. Muitas vezes nós achamos assim: fulano não quer nada com Deus, ele não persevera. Ora, ora, ora, não acontece nada. Você vai entender algumas coisas nessa tarde. Você vai ver que existe algo, existe uma base que muitas vezes não permite a pessoa ser liberta. Ela quer. Quem não quer ser abençoado por Deus? Quem não quer a bênção de Deus? Mas ele luta muitas vezes. Como diz o ditado, de repente ele vai na praia. Ele não consegue vencer. Ele não consegue alcançar. Ele não consegue, ele tem vontade, mas algo mais forte. E nessa noite, tudo que for mais forte, não existe nada mais forte do que o poder de Deus. Não existe nada mais forte do que o amor do Senhor. Não existe nada mais forte do que a palavra de Deus. Mais forte nessa tarde é aquele que venceu na cruz do Calvário por você. E todas as fases que você vai entender nessa tarde vão ser quebradas. Passamos esta manhã gerando isso, clamando a Deus, porque Deus está procurando um povo forte, valente, destemido, cheio da unção para fazer diferença nesse mundo perdido, cheio de violência, cheio de confusão. E nós sabemos que os sinais serão os que crêem, e os sinais estão aí para quem quiser ver. Nossos dias estão, cada dia nós estamos mais curtos para viver nessa terra. E nós precisamos nos preparar. Pois bem, a libertação gera em nós novidade de vida. A libertação liberta-nos de todas as prisões que acontecem em nossa vida. E você vai entender aonde ela surge. Mas eu sou crente. Eu já sou lavado e remido no sangue de Jesus. Eu quero começar lendo um versículo que é muito falado por nós, pelos líderes, pelos conselheiros. Está aí em 2 Coríntios 5,17. Nós vamos estar lendo juntos. Preste bem atenção. Nós estamos no seminário. Seminário é para ensinar. Todas as vezes que você fala a palavra de Deus, você está ouvindo, você está mandando uma mensagem para o seu cérebro. Ele vai receber a mensagem e você vai ser alimentado por essa mensagem que é a palavra de Deus. Então todos os versículos nós vamos repetir juntos. Amém? Assim que somente a Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, este tudo se fez novo. Amém? Assim que, se, preste bem atenção. Muitas vezes nós ouvimos assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, agora é só alegria, só vida nova. Alguém sabe em Cristo. Quer ver? Quanto foi ontem? Quanto foi o dia de ontem, do mês? Quanto? Oito. E hoje? Nove. Nunca mais nós vamos viver 8 de agosto de 2014. Passou. O que você recebeu ontem foi para ontem. Todos os dias ele tem uma novidade para nós. Ontem ficou velho, hoje é novo, até meia-noite. Meia-noite fica velho de novo, é um novo dia. Eu preciso estar em Cristo. Por isso que muitas pessoas entram em conflito. Jesus. Ele não tem uma empresa de produção e ele está procurando funcionário, não. Ele tem filhos que ele amou. Ele te ama, ele tem um propósito na sua vida. Por isso você precisa buscar a presença dele todos os dias. E aí todas as coisas velhas vão passando e o novo de Deus está chegando na sua vida. O novo de Deus está chegando na sua vida. Você vai vivendo novidade de vida. Você vai crescendo. Você vai desenvolvendo a sua fé. Você vai colhendo as bênçãos do Senhor. Você vai colhendo os milagres do Senhor. Mas você precisa ter um compromisso com Ele. Não é só citar a Bíblia, não. É viver a palavra de Deus, como ela diz. Por isso, se alguém estiver em Cristo, você é uma nova criatura. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias, nós precisamos cultivar isso para vivermos uma vida plena na presença do Senhor. Por isso há muitos fracos e doentes que não conseguem se aclimar, não conseguem abrir mão de tantas coisas. Mas o Senhor tem bênção para nós. Olha o que diz em João 8,32. Vamos ver? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mais uma vez? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Ah, eu aceitei Jesus, eu conheci a verdade. Você não acha que é muito pouco tempo só quando você aceita Jesus? Você precisa pesquisar. Você precisa entender a palavra. Você precisa entender a Bíblia. Para que você passe a conhecer Jesus como Ele é. Você aceitou Ele. A partir de então, você começa a caminhar com Ele. E aí você vai ter experiência com Ele. Você vai ter um tempo com Ele. E você vai entender por que nós precisamos conhecendo essa palavra para vivermos essa vida plena em liberdade em Cristo Jesus. Olha o que diz aí, o Salmo 51:5. Vamos ver? Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Iniquidade fui formado. Tantas situações eu já vivi. Você vai entender algo. Quantas vezes nós nascemos num lar totalmente quebrado? Quantas vezes nós vivemos uma rejeição dentro do ventre? Tudo que nós vivemos no ventre responde hoje na sua vida. Aliás, eu quero abrir um parênteses aqui, fazer uma pergunta antes de continuarmos. Quantos aqui nasceu no lar evangélico? Pouquíssimos. Muitas vezes nós recebemos a palavra, nós queremos entender, mas nós estamos debaixo de uma prisão. É interessante que eu não ia falar sobre isso, mas o Espírito Santo me apontou agora para algo. Nós nascemos no ar, não evangélico. Quem não é evangélico, geralmente, ou ele é? A maioria diz ser católico. É idólatra. Alguns espíritos, tudo misturado. A figura de autoridade na nossa vida, os nossos pais, os nossos avós, tem uma influência muito grande na nossa vida. E geralmente, quase sempre é normal acontecer, quando você nasceu, pessoas de figura de autoridade na sua vida entregou você para um santo. Mas que santo? Não existe santo, eu sou. Mas dentro da ignorância, da falta de entendimento da palavra de Deus, invoca-se um santo que na verdade é um demônio e com autoridade na sua vida diz: toma conta do meu neto, toma conta da minha neta, toma conta do meu filho, toma conta da minha filha. E o diabo, ele é legalista, gente. Quando ele ouviu essa palavra, quando ele se entrega, ele toca, ele pega e segura. E os anos passam. Mas você aceitou Jesus. Mas o que a Bíblia diz? Todo pecado confessado é perdoado. Se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar. Mas se você às vezes nunca entendeu isso, eu estava com uma pessoa semana passada, começando a ministrar a mesma ministração, e de repente, o que me abordou agora novamente, eu vi várias pessoas, algumas com um manto em cima, outras como se fosse um capacete, mas era algo de cimento que prendia os ouvidos. E de repente eu começo a falar, eu começo a ter a mesma visão aqui, que essa prisão, a legalidade que foi dada por alguém, autoridade na sua vida, entregou você para um espírito maligno por inocência, por não saber. Você aceitou Jesus, mas só é perdoado o pecado quando ele é confessado. Mas nem você sabia que você estava debaixo dessa prisão. Mas nessa tarde, o Espírito do Senhor, que está sobre esse lugar, ele te contempla. E nesta hora, em nome de Jesus, nós vamos quebrar, tirar de sobre nós esse manto da idolatria que tem impedido tantas pessoas de crescer, de serem renovadas, de encher o Espírito de Deus e permanecer no Espírito do Senhor. Vamos ficar de pé, por favor. Nós temos que fazer essa quebra, a libertação já vai começar agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. São tantos demônios, porque não existe outro santo. Santo é o Senhor e ele é legalista. Quando você foi entregue ao santo, quando foi derramada a linha sobre a sua cabeça, quando você colocou aquela coroinha, você está preso no mundo espiritual. Mas Jesus de Nazaré chega aqui nesta tarde para soltar as cadeias mediante a nosso confessar com entendimento. Conhecereis a verdade e ela vai te libertar nesta tarde. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Está vendo? Talvez você não saiba porque você nunca permaneceu na igreja, na obra do Senhor. Você sabe que tem um chamado, mas parece que tem alguma coisa mais forte, parece que tem uma força contrária. Ah, mas essa força contrária, esses espíritos que vêm te acompanhando desde quando você nasceu, agora os anjos do Senhor vai levar para o abismo. Porque em nome de Jesus, você que sabe que foi devoto ou que foi entregue, que vem de uma família idólatra, começa a dizer: Senhor, me perdoa, me perdoa. Você não sabe, mas você sabe que houve essa entrega. Então você pode agora se identificar com a sua mão, com a sua que pessoas estão sentindo agora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Cada vez que nós terminamos de fazer uma, palavra de libertação, nós temos que adorar. Jesus. Aplauda ao Senhor. Daquela situação. libertação que nós vamos falar nessa tarde. Não é de possessão, não. É a libertação que é para a crente. Pensa bem, você veio do mundo, você não conhecia a palavra, você não conhecia Jesus, você era cego, você era surdo, você não sabia nada. De repente você vem para o Senhor e algo lindo aconteceu na sua vida. Sua visão abriu. Você começa a estudar a palavra de Deus e algo começa a acontecer diferente na sua vida. A opressão, nós podemos explicar de uma forma. Se você pegar, vamos dizer assim, uma corda e amarrar aqui no seu braço, e você apertar, apertar, você vai sentir uma dor terrível, que é que passa o sangue. Então naquela hora o sangue vai cortar e você vai sentir muita, muita, muita, muita, muita dor. Mas de repente, vai amortecer. O sangue coalha, para de passar de um lado para o outro. E você passa a conviver com aquela situação. E você não sente. A opressão é exatamente essa. Quando você nasceu, viveu, passou por situações, aí você vem para o Senhor, mas você vem carregando uma bagagem que não é sua. Os seus pecados foram perdoados. Os seus pecados. Mas e aqueles que a sua família cometeu? Ah, mas é a minha família, mas espera lá. Alguém aqui nasceu do vento? Você teve um pai, você teve uma mãe. Você vem de duas legalidades. Duas, de um lado e do outro, que se une e fortalece. E assim vai de geração em geração. Vai reconstruindo altares estranhos que matam vidas, que destroem vidas. Então, o seu sangue foi cortado. A opressão está sobre a sua vida e você não sabe por quê. Você nem percebe que está, mas eu vou te mostrar os sintomas que essa opressão, que esses demônios familiares causam nas nossas vidas. E por um bom tempo eu comecei a buscar o Senhor, perguntar algumas coisas. Como que um cristão crente, que vem da prostituição, um exemplo, vem das drogas, vem da mentira, vem do engano, vem de tantas situações, de repente ele cai nas mesmas coisas. Senhor, por quê? Como pode acontecer isso? Se a pessoa já foi liberta, ela já experimentou da glória de Deus e agora novamente ela está de novo nos mesmos pecados. Quantas pessoas que estão aqui, que já lutou, lutou, lutou, lutou e caiu no mesmo pecado, voltou para o mesmo lugar e luta, luta, luta, acerta um pouco, volta de novo e buscando o Senhor, buscando o Senhor. Senhor, a tua igreja precisa entender disso, eu preciso entender. Não pode ser. Um belo dia, eu estou chegando numa cidade até aqui no interior do Rio de Janeiro. Eu trabalhei um tempo com um casal muito abençoado. Pensa numa pessoa de libertação. Assim, meu pai, coisa maravilhosa. Um homem de Deus. Eu mudei para Belo Horizonte, perdi um contato. E eu estou chegando nessa cidade. A van que eu estava parando no farol. Eu nem sabia que eles moravam ali. E eu levei um susto, que eu olhei e falei, meu Deus, parece o pastor fulano, meu Deus, como parece? Mas lógico que não é. Quando eu cheguei na igreja, eu encontro com a esposa desse pastor. Abracei, falei, que saudade. Olha, tomei um susto. Estou morando aqui. Aí contei para ela um episódio, passei ali. Mas parecia tanto seu marido, mas lógico que não é, mas parecia demais. Ela baixou a cabeça e ela disse, é ele mesmo. 3 meses que ele saiu de casa, abandonou a família, abandonou o ministério, lá pelos bares, mulher, tomando cerveja, fazendo tudo que é errado. E foi exatamente depois desse episódio, que faz já alguns anos, eu falei, tem alguma coisa errada. Deus, eu preciso entender isso, porque eu quero alertar o teu povo. Como que o teu povo pode ver isso? Eu conheci esse homem, eu trabalhei com ele, eu vi como o Senhor usava, como que esse homem caiu. Mas o histórico dele é exatamente isso. Ele vem de um histórico familiar terrível. De jogo, jogo do bicho. Seu bisavô, seus avós, seu pai, mulherengo, várias famílias. Nunca conseguiu se afirmar em nada. E esse jovem, quando ele nasceu, olha só, seus pais já eram crentes. Mas logo seu pai caiu. Mas a família cresceu, a mãe criou os filhos sozinhos, as histórias que a gente já conhece. Os anos se passaram, os anos se passaram. O mesmo que aconteceu até a terceira geração desse homem veio acontecer na vida dele. Mas por quê? Mas ele não era um homem de Deus, ele não era usado por Deus, ele não servia o Senhor, ele não era um homem de jejum, de busca. Preste atenção. Quando existe brecha em nossa vida, mesmo quando não é construída por você, mas uma legalidade familiar, isso traz legalidade ao inferno. E esse jovem batia de frente às trevas, destruía as trevas, tirava as pessoas, libertava as pessoas. Só que eu digo, eu faço um exemplo, sabe aqueles saquinhos de chup-chup, pessoal? Eu não sei como fala aqui. Em outro lugar fala gelinho, cada lugar fala outra coisa. Como que é? Sacoré. Pega o saquinho daquele, enche ele bem de água, dá um furinho mínimo nele, põe ele em cima do lugar. Você não percebe que ele está vazando. Você só percebe quando ele murcha. É quando você vai ver, já para a metade. É assim. É assim. Você bate no diabo, você destrói as trevas, você fala com o Satanás, e você vai, mas tem um furinho. Pum, pum, pum, vai picando. De repente, murcha. E aí vem a queda. Porque não foi fechada a brecha. Meu povo perece por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade, ela vai te libertar. Ela vai te libertar. Muitas pessoas ficam que vai bem. Sabe, eu quero te dizer, muitas vezes nós sofremos rejeição da própria igreja do Senhor, dos próprios líderes, porque ele não sabe como agir, ele não entende disso, então ele acha que é malandragem, que é safadeza. Ele luta uma vez, ele luta duas, ele luta três, ele luta quatro, o fulano cai de novo, a fulana cai de novo. Sabe o que acontece? Muitas vezes você chega, vai, aceitou Jesus, sua vida mudou e as coisas começam a acontecer. E aí você diz assim: poxa, quando eu aceitei Jesus, tudo que estava na minha vida desapareceu. E não é só nessa parte dessas situações que eu acabei de citar. Mas olha bem, preste bem atenção. Qual é o quadro da igreja do Senhor hoje? Eu não convivo lá fora, eu convivo só com a igreja. Qual é o quadro? Depressão, pânico, transtornos. Tanto transtorno agora que apareceu, tanta coisa, toque. Agora você para pensar. Quantas pessoas cristãs estão se matando? Quantas pessoas cristãs em depressão que vem de geração em geração, geração em geração? Você pode olhar o quarto, se você está passando por isso, pode olhar no quarto lá atrás da sua família. Alguém já teve, você não é o primeiro, você não é a primeira. Hoje até a pastora Bela compartilhou algo que eu fiquei muito chocada. Uma pessoa crente da igreja, família abençoada, trabalhadora, mas ela tinha, que já vinha de família, depressão. Ela vivia de altos e baixos, por causa da depressão, quando ela pensava que estava melhor, daqui a pouco ela estava de novo, mas estava na igreja, estava servindo ao Senhor, um homem maravilhoso, um homem de Deus, lutando contra aquilo, até que um belo dia, 47 anos, a depressão foi falando mais forte, é que a pessoa não tem condições, é uma raiz. Ela toma ácido e se depõe fogo no seu próprio corpo. Quando a Bíblia diz assim que ele veio para matar, roubar, destruir, a gente pensa que é um ímpio. Não é um ímpio, não, o ímpio já está na mão dele. Ele veio para me matar, para te matar, para roubar e para destruir. conhecer, eu digo, tá bom, vamos lá. Eu conheço a sua igreja, por que que na sua igreja tem tanto divórcio? Por que que os filhos são rebeldes? Por que tanta depressão? Por que isso? Por que aquilo? Eu trabalho com um argumento. Vamos buscar a presença de Deus com entendimento. Vamos levar a igreja do Senhor para se libertar desse mal do século de destruição. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E as famílias estão sofrendo. Tudo mais. pensava, Deus, por quê? Por que eu estou assim? Preste bem atenção, é com amor e carinho que eu vou dizer isso aqui. Há muito crente mascarado, sabe por quê? Eu vou te mostrar por quê. Você chega, daqui a serva do Senhor, aqui no Palete, chega para ele e fala, olha que, olha, eu aceitei Jesus, já faz 3 meses ou 2 anos. Porque geralmente, gente, é como a árvore leva 3 anos, quando ela é enxertada, ela dá fruto. 3 anos, a pessoa fica bem, 2 anos. Aí começa a dar, parece que vai voltando sintomas. Você que vivia debaixo da depressão, você enche de alegria. Você que era triste, a alegria vem. Era insegura, tinha medo, aquele monte de problema. Aí tudo muda e você vai lutando. Olha que glória que Deus fez, aleluia. De repente, um belo dia, você percebe a tristeza voltando. Um belo dia, você começa a sentir aqueles sintomas que você sentia antes. Aquelas vontades do pecado, do passado, elas começam a ficar acesas dentro de você. E você luta, você luta, você luta. Mas quando você vê, você caiu. É mais forte do que você. Aí você diz, mas Deus não é forte. Deus é poderoso. Mas aí aquela pessoa chega até a Elifelete e fala, olha, eu estou assim. Aí a Elifelete vai dizer, não, Jesus te libertou, você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus, você é poderoso em Deus, e vai trazendo a palavra de vida, e a pessoa vai me dizer, é verdade, eu sou maior, Deus está comigo, não, você não pode, ai, mas eu não estou aguentando, você vai aguentar e ministra, e traz aquela palavra de vida, a pessoa vai se alimentando, ela está cheia do poder de Deus, olha, lê a palavra, busca, e a pessoa sai, dura um tempo, ela daquela maneira. Daqui a pouco ela começa a sentir sintomas novamente. E ela volta de novo. Aí ela volta de novo. Aí sabe muitas vezes que nós falamos? Meu irmão, isso é falta de fé. Você precisa crer no poder de Deus. Você é incrédulo. Jesus já fez a obra na sua vida? Você esqueceu que Jesus fez na cruz do Calvário por você? Não, isso é falta de posicionamento. Posicione, meu irmão. Toma linha, você precisa ouvir a voz de Deus, você precisa orar mais, vai para o outro, vai orar, vai jejuar. Sabe o que a pessoa faz? Tá bom, é verdade. Volta para casa. Dizer o quê? Quem podia me ajudar? Mandou eu tomar posição. Eu não sei o que fazer. Então eu vou servir a Deus. Não vou abrir mais a minha boca. Coloca a máscara. Fica mascarado. Não sabe o que fazer. Porque também às vezes meus líderes entendem isso que eu estou dizendo aqui. E aí o que acontece? A pessoa vai definhando, vai definhando, vai definhando. E muitas vezes ele sofre rejeição da igreja, rejeição da família, porque a família diz, não, não quer nada não. Ah, já te li várias vezes, já fez tanta obra, Deus já usou tanto, agora está lá na cama deprimido, quarto escuro, a escolha. A vida é uma escolha. A gente é cheio de discurso, aquilo que nos protege e falta entendimento. Mas eu estou aqui para dizer para você: há algo no mundo espiritual que vai ser quebrado nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E você vai conseguir sim. Nada maior do que Deus, não. Precisa ter entendimento da palavra de Deus. Nós queremos ser um intercessor. Nós queremos clamar a Deus. Nós queremos. Mas nós temos que passar por esse processo primeiro. Senão nós vamos levar chuva lá atrás, lá na frente. Como muitos, quantos caídos, quantos líderes caídos, como quantos profetas caídos, quantas pessoas usadas por Deus, quantos ministros de louvor caíram. Por quê? Não é porque quis não, gente. Por causa dessas coisas. Mas nós com você não vai te pegar mais. Em nome de Jesus. Aniversário, já sou velha. aniversário, a data do seu aniversário é um dia de festa, é um dia de alegria, porque foi um dia que Jesus determinou para você nascer, para você vir ao mundo. Foi Ele que determinou o dia do seu nascimento. Sabe por quê? Antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele já sonhava com você, Ele já tinha um plano para a sua vida. Por isso, no dia do seu aniversário, você tem que festejar. Todos têm que saber que você está fazendo aniversário, porque foi o dia que Jesus determinou para você nascer. Aleluia! Glória a Deus! Sabe, pessoa que fala assim, ah, nossa, esse negócio tem muita gente, não. Querida, é rejeição. Sabe por quê? Lá no ventre da sua mãe, você sofreu uma rejeição. E eu vou te explicar esses dois tipos de rejeição no ventre. Aquele que é rejeitado mesmo, passa por situações, às vezes a mãe ficou grávida, né? Não era casada, tinha uma vida totalmente fora, e aquela coisa, tentou te abortar, mas Jesus falou, não vai nascer porque eu escolhi que vai nascer, porque você está aqui. E existe aqueles que às vezes, preste atenção, está tudo direitinho, é até cristão, está na igreja, maravilha, e de repente a mamãe e o casal está passando por uma situação difícil. Quantas vidas, hoje tudo é mais fácil, mas na época da maioria que estão aqui, a vida era muito difícil. Falta de emprego, e às vezes já tinha outros filhos, e de repente a mamãe descobriu que estava grávida. E ela levava aquele choque e dizia, meu pai, eu não podia ficar grávida agora. Como que eu vou fazer meu marido desempregado? Ou que ele ganha, não dá para nada. O que, que eu vou fazer com mais um filho? Mas sabe o que foi atendente? Você não podia ter vindo agora. Você vai atrapalhar a minha vida. Essa é a leitura que o feto faz. Mas aí a mãe toma aquele choque, todo mundo fica desesperado, porque ela queria te dar o melhor, porque ela queria ter uma casa maior, ela queria tantas coisas, mas naquele momento ali, o feto, você levou um choque da rejeição. Mas os dias passam, ainda a família ama, todo mundo aceita, e geralmente quando tem essas dificuldades, é o melhor filho, porque todo mundo ajuda, tem o melhor quarto, o melhor enxoval. Mas a mamãe esqueceu de dizer para você assim, olha, me perdoa, você é bem-vindo. Quando eu disse que você não podia nascer, que não estava na hora, foi por causa do meu desespero, mas me perdoa, você é querido, você é amado. Muitas vezes nós queremos superar essas coisas com presente, com coisas, isso não sabe, com isso não tira aquilo que foi plantado no seu íntimo. E até hoje você sofre desse mal, porque lá no ventre da sua mãe você recebeu isso. E aí você não gosta do jeito que você nasceu, você é triste, você se sente amargurado. Tem pessoas que ela é amargurada. Tem pessoas que falam assim, mexe comigo hoje não, né? Só em Belo Horizonte que acontece que eu vou falar, tá, gente? Aqui não. Fala, não fala muito comigo hoje não, que hoje nem eu estou me aguentando. Mas isso é só em Belo Horizonte, tá? Mal-humorado, aquele mau humor, ai, aquela coisa, o menino chora, você fala, ih, estou chorando. Nem você está te aguentando. Por quê? Aflora em você situações que você viveu que nem você sabe explicar. Mas o Espírito Santo, que vê o oculto e escondido, que te trouxe aqui, que me trouxe aqui para dizer isso para você, Ele vai te libertar nessa tarde. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E aí você cresce com isso. Muitas pessoas tímidas, reprimidas, sem vida, porque ela vem debaixo dessa opressão que ela nasceu. E foram outras situações. Rejeição, às vezes, mesmo depois que você nasceu, da sua família, rejeição de pessoas, rejeição ao mesmo do próprio pai. Você se sentiu rejeitado porque o seu pai foi embora, ou porque você nunca conheceu. A sua mãe com aquela vida difícil, quantas vezes nós que trabalhamos direto com isso, quantas pessoas aprisionadas no passado, que a mamãe tinha que trabalhar e você ficava sozinha em casa, preso. Você passava medo, você temia, você tinha pavor. E até hoje, por isso pânico, por isso a insônia. A solidão gerou a depressão em você. As histórias que você viveu. E às vezes você pode dizer, ah, mas eu tive uma vida maravilhosa. Mas agora você começa a entender algumas coisas dentro de você. Mas você não sabe o que você passou lá por dentro. E não é a escolha da mãe, às vezes. É as circunstâncias. É as situações. E às vezes, como nós já quebramos, você é entregue ainda para um santo que não é santo. E só vai crescendo a dificuldade. Aí você aceita Jesus, aí você fica todo confuso. Eu aceitei Jesus e agora por que eu vivo assim? Por que minha vida não flui? Você já viu a historinha de alguém assim, olha, fulano de tal, a família tal, né? Sempre fala pelo sobrenome. Olha, era uma família muito rica, mas perdeu tudo, morreu pobre. E vai repetindo, você já ouviu isso? De geração em geração. Quantas pessoas que trabalham, hoje até hoje não conseguiu ter sua casa própria. Parece que tem um saco furado que puxa. Parece que puxa, você trabalha, você se doa, você fala, meu Deus, como assim? Aí o diabo começa a lançar. Preste atenção no que eu vou dizer. Ele sempre coloca na primeira pessoa, como se fosse você que está pensando, porque ele não sabe o que você pensa. Só Deus sabe, isso é verdade. Mas ele se coloca na primeira pessoa, coloca, e ele diz assim, cadê o seu Deus? Você pergunta para você mesmo, cadê Deus na minha vida? Mas aí ele está te lembrando, cadê Deus na sua vida? Você está vendo que o fulano, onde o fulano está? Tem a mesma idade. Onde você está? E você está pensando, você acha que está pensando. Ele está jogando sobre você as influências. E muitas pessoas aqui nesse retorno, você nem percebe, mas você está de mal com Deus. Eu sou pastor, é verdade. Eu vou te mostrar por quê. Você vê o seu quadro de vida, a sua situação, e você olha, você já jejuou, você já pediu, você já fez, as coisas não acontecem, e aí bate aquela dor dentro de você. Aquela inquietação, porque Jesus me responde. Eu faço jejum, eu canto, eu choro, eu derramo minha vida no altar. Parece que quanto mais eu oro, fica pior. As coisas não funcionam. Será que Deus me ama? Diz que Deus é amor. O que eu tenho que fazer mais para Ele me ouvir, para Ele me responder? Você entra nesse conflito. Eu sempre digo, ah, se meu travesseiro falasse, ele ia ter muita história para contar. Quantas pessoas dormem e não conseguem dormir? O que a Bíblia diz? Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Você tem insônia? É contraditória a palavra de Deus, então alguma coisa está errada. Você é de Deus. Mas isso vem o quê? Os demônios familiares que veio para matar, roubar, destruir, desfazer a obra do Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos aceitar situações que você viveu. Nós estamos tratando um caso de uma pessoa que, quando criança, ela levou um choque muito grande, um pânico muito grande, de uma notícia ruim que ela recebeu. Hoje ela tem pânico de elevador, ela tem pânico de avião. E agora? E ela acha que era normal, não é normal, não, querido. Nós vamos te tirar lá daquele lugar que você ficou preso quando aconteceu aquela situação com você, que você tinha apenas 7 anos. Quantas pessoas que sofrem rejeição, que foi muito castigado, que foi muito, né, socado pelos pais ou pela madrasta. Quantas pessoas, quantas histórias que a gente ouve de pessoas que não teve o privilégio de viver com seus pais, foram judiadas, apanhava demais a cabeça, tantas coisas, passou muita força. comer. Quantas pessoas dormiam no chão. A rejeição era caro para você. Você cresceu, você lutou. Hoje você pode ter uma família. Mas você vê como que é a sua vida. Há uma batalha dentro de você, há uma angústia dentro de você. Tem dia que você está bem, mas tem dia que a angústia bate, você não sabe. Tem pessoas que as lágrimas descem, você nem sabe por que você não consegue conter. Dor na alma. Dor na alma. Situações que você viveu. Ah, mas já faz 30 anos. Não é 30 anos, é como se fosse agora para você. Porque se Jesus não cura, se não há uma libertação, você continua a mesma vida. Você pode viver, você pode fazer tudo de bom. Mas lá dentro existe uma dor. Mas os olhos do Espírito Santo te contemplam aqui. E Ele vai fazer a cura da sua vida. Todos os lugares que você foi aprisionado, doenças. Quantas doenças que nós podemos ver que vem de geração em geração. Olha só, quando você vai no médico, você está com dor de cabeça, você está com problema, às vezes tem cadeira, diabetes, pressão alta, pressão baixa, tanta coisa, coluna. Qual é a pergunta que o médico faz para nós? Alguém? Hã? Tem alguém da sua família com este mal? Olha como a gente não entende. É minha avó, é minha tia, é meu pai, é minha mãe. Ah, pois é, uma doença hereditária. Mas você vai fazer um tratamento que você vai ficar bem. Hereditário. Muitas coisas que nós vivemos hoje, nós herdamos da nossa família. E nós achamos que é natural, não é natural. Sabe por que não é natural? Preste bem atenção que eu vou te falar agora, para que você possa dar um glória a Deus. Quando você entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, você veio de uma família, veio de outra família, do seu pai, da sua mãe. Uma família, às vezes, totalmente desequilibrada, desestruturada. Às vezes, a outra melhorzinha, como eu. Eu nasci num lar evangélico. Eu nasci, meus pais já eram pastores. Mas a minha avó, a mãe do meu pai aceitou Jesus com 18 anos. Era macumbeira, fazia macarrapada. Ela benzia os outros, ela fazia tudo. O meu avô, a minha avó é cristã, mas meu avô também não. Eu vim desse histórico. Mas eu pego que meu pai era cristão. Só que a minha avó, todos nós, tomou uma garrafada que a minha avó fez. Ela era minha avó. Que a avó faz é boa, a gente não tem entendimento. E toda a família do meu pai tem históricos terríveis de enfermidades. E quando veio essa revelação para mim, eu já estava com um problema de pressão alta. Na minha família tem diabetes, problema de coração, AVC, todos os tipos de maldição. E quando o Espírito Santo compartilhou isso que eu estou compartilhando com você, eu disse, pera lá, eu não vou ter pressão alta não. Eu vou quebrar essa maldição na minha vida. Eu tenho Jesus na minha vida. Eu vou me arrepender por tudo que a minha família fez, porque agora eu tenho entendimento. Primeiro eu trabalhei comigo em silêncio na presença do Senhor, para que Ele fizesse uma grande obra na minha vida. Eu trabalhei comigo, eu busquei a presença do Senhor. E eu já estava com a pressão alta. E eu tomei uma decisão. Falei, não, eu não aceito e tal. Está destruído em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas passou um tempo. Alguns meses, eu esqueci disso. Minha pressão voltou a subir. Eu já estava falando sobre isso. Eu estava em Marília. Estava tomando remédio de pressão. Eu estava exatamente ministrando isso para as pessoas. E quando chegou no momento de oração, eu estava ali orando. E aí, mas eu estou tomando remédio de pressão de novo. Minha pressão voltou a subir? Pera lá. Eu esqueci o público. Tinha alguém junto ministrando, virei para a parede e falei, Senhor, eu te peço perdão, porque eu duvidei da tua obra na minha vida, e eu quero agora, diante da cruz vazia, dizer que eu não sou, eu não tenho a herança da minha avó, do meu pai, da minha mãe, eu sou herdeira com o Senhor Jesus Cristo, e a partir de hoje, eu não vou mais tomar esse remédio, eu não tenho mais pressão alta, eu vou ter tomei remédio para a pressão. E nunca vou tomar. E sempre eu oro. Todo espírito do infarto, tudo que tem na minha família, eu oro. Porque Satanás, ele é sujo. O que que a Bíblia diz? Que ele, os anjos estão ao meu redor, mas ele está ao meu redor, buscando que possa tragar. Ei, seu atrevido, vai para o abismo. Toda enfermidade é tua, não é minha. Nós temos que bater em cima disso. Nós temos que clamar. Você pode ver que as doenças são repetitivas. Elas vão se repetindo. Elas vão se repetindo de geração em geração. Outra coisa, gente. Família, antigamente não existia droga, mas existia, ó, chapar o coco, né? Bebida, cachaça. E hoje, muitos filhos sofrem de drogas, de coisas, mas porque tem uma raiz, tem uma base que precisa ser quebrada. Aí você fica: Jesus, liberta meu filho. Jesus, liberta minha filha. Jesus, tira minha filha. Não, Jesus, eu te peço perdão, porque o meu pai. Ele se prostitui na rua olhando as mulheres. Ele se prostitui pela internet, porque é algo que está dentro dele. E ele briga com ele mesmo. Em nome de Jesus, você tem que orar, pedir perdão, porque na sua família vem a maldição de homens que deram brechas. E hoje você sofre isso. E o pior é o seguinte, que vai de geração em geração. Seus filhos vão sofrer, seus netos vão sofrer, seus sobrinhos vão sofrer. Nós temos que quebrar isso e parar. Do meu pai, paterno e materno. Eu tenho dois sobrenomes. E ele se apega em um sobrenome, naquela legalidade que foi dada. Mas você é autoridade espiritual. E você pode libertar a sua família. Você pode libertar a sua casa. Três áreas que nós necessitamos de libertação nesta tarde. A primeira área que nós precisamos é na nossa mente. Vamos ler em Filipenses 4:8. Quanto ao mais, então, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, isso é necessário. Amém, Jesus. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto. Você pode ser verdadeiro, mas para o diabo você não é. Porque você carrega essa opressão familiar. Mas é até daqui a pouco, quando nós orarmos, que depois você vai carregar mais. Daqui a pouco você vai matar para trás. Sua mente. Nós temos que declarar que nós temos a mente de Cristo. Sua mente não pode levar você para onde ela quer. Preste atenção, tudo que você ouve, tudo que você recebeu lá no ventre, você cresceu pela sua inocência. Sabe aquelas palavras, você não vai dar em nada, você é burro, ninguém te aguenta. Sua vida não vai dar em nada, você vai virar uma mulher de rua. Você vai viver na sarjeta. Palavras de pessoas sem sabedoria também. Porque aquela pessoa que declarou isso na sua vida, alguém declarou na vida dela também. E assim vai, reproduzindo com essa reprodução maldita que faz tantas pessoas sofrer. Aí você ouve aquilo. A nossa consciência recebe essas palavras. Mas aí aquilo que você recebeu foi para o seu subconsciente. Tudo que está no subconsciente você lembra. Às vezes a gente pergunta assim, você lembra quantos anos que você lembra de você, do que você passou? Tem gente que 4 anos fala, eu lembro, com 4 anos aconteceu isso comigo. Eu falo, não lembro não. Aí eu lembro dos meus 6 anos. Outros, eu já atendi caso da pessoa lembrar com 3 anos. Outros falam assim, ó, até os 7 anos eu acho que eu nem existia, porque eu não lembro de nada. Então são várias situações, porque está no seu subconsciente. Mas às vezes você fala assim, deixa eu tentar lembrar. Eu tenho uma lembrança vaga. Sabe por que está no seu subconsciente? Mas o que está no seu consciente você não lembra. Você não sabe. Sabe o que acontece? Quando o seu inconsciente está lotado de palavras contrárias, de coisas que você pratica, às vezes até na inocência, e o seu inconsciente fica lotado daquilo, todas as vezes que você ouve uma palavra de vida, uma palavra de bênção, uma palavra que vai te abençoar, você ouviu, você recebeu, seu subconsciente recebeu, só que ele tem que guardar o inconsciente para receber outra palavra, outras coisas que virão. Mas quando chega para entrar no seu inconsciente, ele já está cheio de palavras contrárias, de derrotas, de desgraças. E aquilo é abortado automaticamente. Por isso que você não persevera. Por isso que você não consegue ficar firme no Senhor. Por isso que você não consegue crescer. Você tenta, uma briga, você quer. Tem momento que Deus te usa poderosamente, o céu rasga e dá um olhar maravilhoso. Você passa, daqui a pouco você está de novo no mesmo lugar. Porque não é dom. É isso. Não é ser. Pega a palavra, conhece a palavra capa. Pega bonito. Eu estou dizendo isso aqui para vocês, mas eu preciso vigiar. Porque ele quer me estrangular. Ele quer fechar a minha boca. Mas quem abre a minha boca é aquele que venceu na vida do calor, acordou. E eu provei disso que eu estou falando com você. A minha família tem provado a bênção de Deus na nossa família. O meu pai, pastor, homem de Deus, abriu mais de 40 igrejas no norte de Minas. Teve uma vez, 2 AVCs, morreu assim. Ah, se eu soubesse disso antes. Tenho certeza que meu pai estaria vivo. Mas foi só depois que eu fui entendendo essas coisas. Os anos já tinham se passado. Hoje eu sei lutar contra isso. Eu sei de onde vem. Mas sabe o que a gente acha? É da vida. É natural. Não é natural não, meu irmão. É natural não. E o seu consciente cheio de palavras contrárias. E aí, sabe aquela pessoa, muitas pessoas aqui também, com a mente meio perturbada. Às vezes tem vezes, e aqui tem pessoas assim, você tem vontade, sai andando sem rumo, andando. Você não consegue ter controle, você quer andar. Ah, parece que a vida, eu tenho que ficar só. Quantas pessoas, principalmente mulheres, surtando. Eu tive no hospital, psiquiatra, para fazer uma visita. Eram 30 leitos. Tinha 30 pacientes. Eu fui visitar uma pessoa crente. Quando eu saí, a enfermeira me chamou. Pastora, vem cá, estou aqui, sou evangélica. Pastora, pastora, olha aqui. São 30 leitos, 25 são crentes. Tudo doido aqui dentro. Meu pai tinha 10 líderes naquela situação. Você chegava e estava assim, hoje o meu milagre vai chegar. O outro estava cantando, divino companheiro, nunca vi cada um cantando. Foi um quadro terrível para mim. Eu falei, Senhor, misericórdia, Deus. Tem misericórdia, pai. Aí você vai conversar com uma pessoa dessa, você vai olhar a raiz dela atrás. Sabe? E não pense. doença. Depressão é um sintoma, queridos. Há uma doença atrás disso. É um sintoma, é uma raiz. E sabe o que você faz? Você ponta, ponta, ponta, toma remédio. E aí o que, que acontece? O que, que o médico diz? Você começa a tomar um remédio. Ah, toma Rivotril. Para dormir bem. É só para dar um acalmado. Ah, o Rivotril faz você dormir muito. Você volta no médico, você está dormindo muito. Aí ele fala assim, olha, eu vou te dar mais um para equilibrar durante o dia. Aí você começa a tomar aquilo para equilibrar e toma outra noite, você fica meio grogue. Aí você volta nele e fala assim, olha, eu vou te dar o terceiro para você tomar no meio do dia, para ficar melhor. E quando você vê, você está tomando 5, 6 remédios, você perde o equilíbrio, você perde a sua razão, você perde a sua alegria, você fica como um dopado, um viciado. Jesus não tem isso para nós. Ele não tem isso para nós. O pânico. Você tem que tomar um remédio para tirar o pânico, para tirar. Meu Deus. A nossa mente precisa ser levada ao Senhor Jesus Cristo. Eu preciso fazer uma escolha. Eu preciso escolher viver o que Deus tem para mim. O que Ele tem para mim é uma vida plena na presença do Senhor. Outra área que nós precisamos permitir o Espírito Santo dominar e libertar é da nossa vontade. Olha o que diz sobre a vontade. Vamos ler? Já estou. Estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu. É tão bonito ouvir isso, né? A gente ouve as pessoas falar. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que é verdade? Você é cheio de vontade? Você faz exatamente o que você quer? Você não acredita que Deus pode te dominar? Que o Espírito do Senhor pode te encher? Você é cheio de vontade? Por que você sofreu tanto na infância? Você sofreu tanto na adolescência? Que você tem uma posição, ó, a partir de agora eu cresci, ninguém toca em mim, ninguém manda mais em mim. Agora eu sei me defender, agora eu sou adulto, eu sei me defender. E você não consegue ser dominado pelo Espírito Santo por causa da rejeição, as pancadas que você levou, os desprezos que você levou. Então você se engessa, você se arma e ninguém toca mesmo, nem Deus. Nem Deus toca. Mas você não sabe. Você não sabe o que é isso. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. O que é não viver? É realmente eu tenho que morrer todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Eu tenho que humilhar todo dia, todo dia. Sabe por quê? Você vem de uma natureza ruim. Aquela personalidade forte do carioca, né? Do nordestino, cheio de si. Tem um ditado que o povo fala: eu sou crente, mas não sou bobo. Você não é bobo mesmo, não. Você tem que ser inteligente, sabe no Senhor. Ah, eu sou crente, mas eu não levo desaforo para casa. Não levo mesmo, não. Levo a bênção para sua casa. Nós temos que mudar alguns conceitos que nós aprendemos da nossa família, que nós aprendemos na sociedade. Nós temos que ser diferente. Eu sempre digo, morto fala, gente. Não. Morto é brinquedo? Não. Morreu, acabou. Eu preciso morrer para mim mesmo. E eu disse que eu ia dizer algo, que você ia dar uma glória a Deus, precisava dar uma glória a Deus. Por que você pode viver, ter a mente de Cristo, não viver mais a sua vontade? Por quê? Porque o seu DNA foi trocado. Seu DNA foi trocado. E se ele não foi, hoje ele vai ser, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele vai ser trocado. Esse sangue ruim que corre na tua veia, que te faz pecar, que te faz tropeçar, que te faz andar sempre caindo Queridas, preciso dar uma dica para vocês, mamães. Principalmente quem ainda tem criança pequena. Não importa se o seu filho já cresceu. É algo que agora é proibido falar, não pode falar. Mas veja bem, eu estou coberta pelo sangue de Jesus. Sabe aquela a criança no ventre e você dizer, é uma menina, vai ter uma menina. Dá um nome para ela e nasce um menino. E fica por isso mesmo. Você abriu uma brecha. Ah não, é menina, nasceu uma menina. E tem mãe ainda. A gente já vem em casa e fala assim, não, mas eu falei, mas como é que você sabe disso? Não, minha mãe sempre falou, é, você era para ser uma menina, mas deu um menino. Aí vira menina, aí a mãe fica chorando. Cuidado o que você coloca no seu filho, homem. Cuidado com o que você instiga nele. Cuidado com a abertura que você dá. Cuidado. Depois quem vai chorar é você. Também. O pastor não resolve. Não tem como resolver. Só a cruz vazia resolve. Nós precisamos levantar papai, mamãe contra as forças malignas. Eles não estão brincando conosco. E a sua palavra tem poder. Ai, porque todo tempo, se você não sabe qual é o sexo do seu filho, fica de boca fechada. Não fala nada. Espera ter certeza. Quando você tiver certeza, aí você vai. Não fica dando nome. Ah, se for menina, vai chamar Débora. Se for menino, vai chamar Joaquim. Aí o bichinho não sabe se é menino ou menino. Já me duvido. Você deu dois nomes para ele. Se for isso, é Débora. Se for menino, é Joaquim. Olha só, gente. Parece coisa boba, né? Mas o resultado está aí. Os resultados estão aí. O resultado está aí. Hoje tem crianças que lutam com a mãe e diz, eu não quero ser menino, eu quero ser menina. Com três anos. E eu estou dizendo isso, nós trabalhamos com isso, com a libertação, com restauração de vidas todos os dias. Eu estou aqui, mas tem 128 lá na instância. Você vai ouvir as histórias, então você fica assim, meu Deus. Por isso eu estou aqui para te alertar, para te abrir os teus olhos, para você poder enxergar. A sua vontade é não ter vontade. Levanta a sua mão direita. Diga, a minha vontade é não ter vontade alguma. Em nome de Jesus. Porque você já morreu para você. Terceira área, as nossas emoções. Essa tem detonado conosco. Tem feito a gente viver de qualquer forma. E tem algo terrível, que tem enlouquecido, surtado, causado as doenças, tal toque. Quantos adolescentes se cortando todo? É verdade, não é só que meu filho. Achei tudo se cortando. Aí o pai fala assim para mim, mas olha, tem tudo bom, tem um ponto melhor. O que está acontecendo? Ah, mas é verdade, igreja. Que está aí. Contra fatos não há argumento. Só tem o poder de Deus. Mas se eu não creio, como é que Deus vai libertar? Se eu não entendo, como é que Deus vai libertar? Não tem como libertar. As emoções aprisionadas. Olha o que que faz. Olha o que que acontece. Vamos ler? Atentando. Viu bem? Raiz de amargura. Porque você vem, nasce naquela situação, passa o que você passa, você acaba deixando de entrar a raiz de amargura. Outra coisa. Ah, o tempo melhora, o tempo passa, o tempo não resolve o problema. Você tem que ir para a cruz. Você precisa de Jesus. E outra coisa que tem acontecido muito hoje nas igrejas, não é só nas igrejas, não, com os próprios filhos em casa, a falta de submissão, a rebelião, sabe por quê? Você sofre lá na sua infância, você resiste, você auto-se defende, então você não aceita ninguém na sua vida. Por quê? Porque você sofreu algo lá atrás. Foram duros com você, abusaram de você, principalmente pessoas abusadas. E não é só abuso sexual, não. Abuso emocional faz o mesmo efeito. Aí você não consegue. Aí você bate de frente. Você não consegue. Você, esposa, não consegue submeter o seu marido. Você, homem, não consegue submeter a Deus. Patrão, liderança, piorou. Ninguém manda em mim, não. Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque tem uma raiz de amargura. Tem uma raiz de amargura. Não adianta. Não adianta, tem que ter cura, tem que ter libertação. Há uma raiz de amargura que fez você sofrer. Então você se engessou, você se amou. Você já prestou atenção que tem pessoas, você fala com ele e já te dá logo uma resposta? Mas sabe por quê? É tipo assim, não toque em mim não. Porque já sofreu demais. Já sofreu demais. Então ela não quer sofrer mais não. Felipe tem isso não, né Felipe? Não tem também não, né? Tem não, né? Tá certo. Eu tô falando só que vai ter um mineiro aqui em Paulista, né? Não é pra carioca que eu tô falando isso não, gente. Ah, Jeová. Mas Deus é tão bom pra nós que Ele prepara uma coisa dessa, uma mesa dessa. E põe comida boa pra todos nós comermos. E aí você fica amargo. Então você não aceita. E às vezes no seu coração, você não quer desprezar o seu pai e sua mãe. Você não quer desprezar o seu líder. Você não quer desprezar o seu patrão. Mas você não consegue. Porque você sofreu um abuso emocional. E você está debaixo desse abuso. Então qualquer pessoa que chega para você vai abusar de você. Uma jovem começou a trabalhar conosco na intercessão. Uma pessoa maravilhosa de Deus, mas todas as vezes que eu tentava me aproximar mais dela, porque eu queria que ela fosse uma líder, que ela fosse alguém, ela sumia. Primeira vez, segunda vez, na terceira vez, eu falei, essa menina tem alguma coisa errada. Comecei a orar por ela, eu sabia que ela era do Senhor. Eu falei, ela sofreu algum abuso emocional. Eu chamei ela para conversar, ela, não tem nada com ele. Você precisa ser livre, porque todas as vezes que eu tento aproximar, colocar responsabilidades, você cai fora. Aonde foi que você sofreu esse abuso? Ela começou a chorar. Quando ela tinha 4 anos, ela era pegada com o pai. Seu pai, 6 anos, o seu pai morreu. Ela ficou com a mãe. Só com a mãe, cuidada da mãe. E aí, com 7 anos, a mãe precisou ir trabalhar e deixar ela na escola. Teve que parar na escola. Quando a mãe deixou ela na escola, que fechou, ela disse que tinha uma grade, fechou aquele portão, ela entrou em pânico. Um dia meu pai foi embora, porque ela não entendia que o pai dela morreu, foi embora. E agora minha mãe está indo embora, está me deixando também. E aquela época lá atrás, né, professora muito brava, e ela chorava. E a professora bateu nela, e ela fez xixi na roupa na sala. Ela tem pavor, tinha pavor. Falou que é líder, que era autoridade, ela tinha medo. Pensa, ela falou comigo assim, ó. Tremendo. Ela disse, não, mas não faz nada comigo não, pelo amor de Deus. Calma, querida, eu estou aqui para te ajudar. 7 anos, ela carregava aquilo. Desde que ela ia ter um namorado, que ela entendia que ela tinha que submeter aquele homem, por mais amoroso que ela saia fora. Por quê? Porque ela sofreu um abuso emocional dentro da sala de aula, onde na mesa de todos os outros coleguinhas, além dela apanhar, ela fez xixi na roupa, aquilo marcou ela a vida inteira. A figura de liderança para ela era terrível. Ela gritava. Nós fomos ministrar para tirar ela daquele lugar. Ela chegou a passar mal, agindo como se ela fosse desmaiar. De tanto pavor, de tanto medo. 36 anos a pessoa tinha. São cada situação que nós ouvimos. Crianças. Eu atendi um rapaz que ele tinha um problema sério. Ele não aceitava ninguém. Uma coisa assim muito estranha. A vida dele não ia para frente. Eu comecei a atender aquele jovem. Já tinha casado, já tinha separado. E aí eu fui atender aquele jovem e ele disse... O Espírito Santo me mostrava ele dentro do berço. E ele batia a cabecinha assim, ó, no berço. Preso no berço. Ele batia a cabeça na grade do berço. Eu vi naquela cena ele falando, ele falando. Aí eu vi ele maiorzinho, só de shortinho, ele preso no berço. Por que que ele não parava em canto nenhum? Ele parava em igreja, não parava em casa, ele parava no casamento e tal. Porque ele estava preso, ele tinha medo de prisão. Tudo que era segurança para ele virava prisão. E naquele momento que o Espírito do Senhor trouxe a revelação, eu falei, sabe por que você? Porque você está dentro do berço ainda. E você não quer ficar dentro do berço. Quando você cresceu, ele disse que ele pulava do berço. Porque qualquer coisa que acontecia, a mãe dele perdia do berço. Até depois de maior. Aí ele começou a pular do berço. E sabe como ele fugiu de casa? Porque ele tinha muitos problemas em casa. Ele prendia ele dentro do quarto, ele pulou a janela, fugiu e foi para outra cidade. Então, tudo que é prisão para ele, tudo que é comando, tudo que é fechado, uma empresa, não parava inteligente. Ele não conseguia ficar mais do que não chegava um ano em lugar nenhum. Ele ficou um ano casado. Casamento maravilhoso, coisa mais linda, amava a esposa. Saiu de casa. Prisão. Exatamente. Quando a esposa disse que estava grávida, ele foi embora de casa. E ali nós podemos trabalhar com o João. Deus restaurou o seu casamento. Porque ele disse para mim, olha, olha quantos anos, João. Já vai fazer 3 anos que eu sou na mesma empresa, na mesma igreja, porque não parava canto aí. Eu tinha medo. Tudo que ia demorando na vida dele, levava ele, sem ele perceber, pro berço, pro quarto fechado. Cada um tem uma história. Cada um tem uma situação. Eu sou emoção, descontrolada. Às vezes, ó, presta atenção, tem pessoas que ela não fica sentada 20 minutos no lugar. Quando vê, ela já saiu. Ela tem que dar uma volta. Ela é mediatista. Ela resolve ela tudo assim. Ela atropela, é igual uma metralhadora, é igual um trator. Ela não percebe que ela machuca as pessoas com as palavras. Ela não percebe. Ela passa o trator, quem salvou, salvou, quem salvou, o problema assim. E vai embora. Fala o que pensa. Fala o que pensa. O que vem, fala. Não pensa que vai magoar, mas não é que a pessoa é ruim, não. Não é que a pessoa é ruinosa. Parece. E esse tipo de pessoa, o ar que ela passa, é orgulho, cheio de si. Ele manda e desmanda. Não é, não. Tem raiz aí, ó, de rejeição, sabe? Que vem lá de trás e a pessoa não sabe. Então é aquele que mete o pé, que destrói tudo. O temperamento dele desencadeia isso nele e ele é agressivo sem saber. Para ele é uma pessoa boa, meiga. Mas para quem está perto dele, fala: sangue no cordeiro. Tem misericórdia. Mas por quê? Sofreu lá atrás e não sabe. Não pensa para falar, não pensa para agir, não pensa para tomar atitude. E aí vai matando, né? Vai matando, matando, matando. Tem muitos casamentos que a esposa, ou vice-versa, não é só homem, não, mulher, vai aguentando, ela não aguenta mais. Mas ele fala, eu sou uma pessoa tão boa. Ela fala, eu sou tão boa. Aí você vai ouvir outra pessoa, eu não quero isso. Eu penso que fala, eu feito todo mundo, papapai, papapai, é grossa, é bruta, papapá, papá. Para a pessoa, é normal. falou alguma coisa, né? Pode ter sido lá no vento. São dois tipos de rejeição. O que desencadeia para a pessoa ser essa pessoa autêntica, né? Emocionalmente agitada, essa pessoa que não para quieto um minuto. Essas coisas você vê nos filhos pequenos, às vezes. Outro já é aquela pessoa retraída. Tudo que você fala, chora. Tudo que você fala, chora. Aí caem as lágrimas. Aí você fala assim, para de chorar, que você chora. Parece não sei o quê. Tem pais que maltratam os filhos por causa disso. Para de chorar, encolhe o choro. É, você não sabe o que você está plantando. Você não sabe o que você vai colher amanhã. Engole o choro, é engole a sua dor. Engole a sua dor. Mas não tenha paciência de pegar a criança e saber por que ele tem esse temperamento, que tudo ele chora. Tem alguma coisa de errado. É anormal. É anormal. Quando você fala para o seu filho, engole esse choro, você não tem motivo para chorar. Quem falou para você que não tem motivo? Quem falou para você? Seu filho tem sentimento como você. Ele só é pequeno. É muito lindo. Você cresceu ouvindo assim, ó. Você faz o que eu mando, porque eu sou seu pai, eu sou sua mãe, você tem que me obedecer, faz o que eu mando. Aí quando ele cresce, hoje nas drogas, sabe por quê, mamãe? Sabe por quê, papai? Faz o que eu mando, veste o que eu quero, come o que eu mando. Você mesmo não come, mas seu filho tem que comer. Eu destruo sem saber que estou destruindo. O temperamento forte, o temperamento agressivo, tudo isso Jesus pode transformar na cruz. Tudo isso. Você não pode ser demais para um lado nem demais para o outro. Você precisa ser equilibrado. Nós precisamos ser equilibrados pelo Senhor Jesus Cristo. Cheio de pessoas aí, ó, procurando um lugar bom, procurando uma igreja boa, procurando. Você não acha não, querido. Sabe por quê? Todo mundo tem defeito, toda mulher tem defeito. Eu creio em Jesus. Você precisa ser sarado. Você precisa ser curado. Você precisa ser restaurado. E Jesus está aqui nessa tarde para fazer isso. É por isso que eu estou aqui, por isso que você está aqui. Nós precisamos olhar para dentro de nós com os olhos espirituais. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aí que você vai encontrar descanso nas nossas almas. Por isso que é tanta perturbação, tanta angústia, tanto problema. Você não consegue ter vida na palavra de Deus. Você não consegue viver a verdade. Você não consegue, porque há algo dentro de você que é maior do que você. E olha a tendência da humanidade. É a depressão. Deprimir, deprimir, matar, destruir, deprimir, matar, destruir. Insatisfeito no casamento, no relacionamento, com seu pai, com a sua mãe, com a sua família. Tem pessoas que trocam de amigos assim, ó, vai reproduzindo amigos porque ela enjoa daquela pessoa. Tudo que ela viveu. E às vezes as suas emoções estão assim por causa do abuso emocional que você sofreu. Mas Jesus também pode alinhar você com Ele. Espírito de loucura que tem parado na casa do Senhor, trazendo tanta destruição. E olha lá, o que que diz? Que brotando-vos perturbe, te deixa perturbado. E por meio dela muitos sejam contaminados. Poxa, se você é perturbado por causa da situação que você viveu, você vai contaminar seu esposo, sua esposa, seus filhos, quem trabalha com você, quem está debaixo da sua liderança, vai ser contaminado por você, porque existe uma raiz de amargura dentro de você. Nós precisamos ser alinhados pelo Senhor Jesus Cristo. Uma família, o carioca, né, ele é muito espontâneo, né? Eu trabalho com a carioca em casa, Jeová, Jirei, rapaz. É espontânea, ela ri assim, ela é muito espontânea. Eu acho bonito isso. Tem um carioca aí no nosso meio, né, o Eduardo, meu Jesus. De vez em quando eu falo, Eduardo, menos. Não pensa pra falar não, Jeová, misericórdia. Mas é assim, é. O carioca é alegre, ele é comunicativo, né? É uma bênção. Mas se não for controlado pelo Espírito Santo, é uma raça também. Tem que ser controlado pelo Espírito Santo. Senão você vai sair contaminando pessoas. Qual é o seu fundamento? Qual é o seu fundamento? E olha que nós precisamos começar a ministrar um pouquinho, pastora Vera Maschioli. Aqui não, em todo lugar. Tem muitas pessoas que vêm do fundamento de líderes que caíram, de situações que estavam em pecado, pôs a mão na cabeça, consagrou o menino, misericórdia, Jesus. Casou, está certo. Não dá certo. Esses fundamentos, Senhor, que o Senhor nos livre hoje. Que o Senhor nos livre. Servos desacreditados da palavra de Deus, porque já viu, já viveu tanta coisa. E eu agora eu vou falar para o pastor Felipe. Meu pai. Pastor Felipe, olha, vem aqui para mim. Você está enroscado, rapaz. Vou te falar, tá? Eu não falei nada para você vir para casa. Esquece que também quando nós lá na área aquele dia. Mas é, muita gente machucada. Muita gente precisando de colo, de cura. Então você que se alinha, tá? Você cuidar desse povo. Viu? Essa carinha mansa sua é minha, hein? Não. Muita gente precisando realmente de óleo. Muita gente precisando de óleo fresco. Muita gente. Agora eu vou te falar uma coisa. Felipe não é Deus. Felipe é apenas um instrumento na mão do Senhor. Ele está crescendo ainda, é um menino ainda, ele está crescendo ainda. Deus está fazendo grandes coisas, vai fazer muitas coisas ainda. Glória a Deus! Ele nasceu com propósito. Agora, a solução para a sua vida é Jesus. Se você veio não sei da onde, ou estava não sei quanto tempo fora da igreja, porque você não achava, aí você chegou aqui, achou tudo maravilhoso. perdoa porque eu julguei fulano, perdoa, Senhor, porque eu joguei pedra, perdoa, Senhor, porque eu disse que aquela pessoa era malandra, é, enganou, mas essa pessoa é doente, eu vou pedir a Deus que visite ele e cure as suas feridas. Você vai ser uma grande bênção. Uma grande bênção. Você terá raiz nesse lugar. Olha só, árvore que se muda de um lado para outro nunca dá fruto. Como é que vai dar fruto? A raiz tem que aprofundar. A raiz aprofunda, o tronco cresce, engorda, a vitamina da árvore vai se fazendo, ela joga para os galhos, dos galhos para as folhas, das folhas para as flores, as flores vem o fruto. Mas se você não tem raiz, que fruto que você vai dar? A palavra diz que vai ser cortado e jogado fora, no fogo para ser queimado. Misericórdia, Jesus! Misericórdia! Por isso precisa de cura. Agora, aquele que vem, ele tira tudo que é sujo, ele limpa, ele poda, e aí as frutas são maiores. E você vai dar muitos frutos. Mas põe o teu coração no Senhor. E muitos aqui sofreram abuso emocional, ministerial. Nunca falei sobre isso. Deus nunca me deu essa palavra. Mas Ele me dá aqui. Porque Ele quer te curar. Você confiou, você se inspirou, você se inspirou, você aceitou, você se entregou, você trabalhou, você foi fiel e você se sentiu traído. Se sentiu traído. Isso te fez, trouxe em você? Aqui. Raiz de amargura. Você se perturbou. Você não consegue parar em lugar nenhum. Porque você olha, você vê a mesma imagem. Você não quer confiar. E aí você diz, eu não quero errar de novo. Mas você nunca vai acertar, queridos. Porque é o Senhor que sabe o que tem no seu respeito. Ele sabe que pensamento tem ao seu respeito. E Ele te trouxe aqui. Eu não sei de qual igreja você é. Eu sei de uma coisa, antes de você ser de qualquer igreja, placa, seja do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele não vai nunca mudar, Ele não vai cambiar, Ele vai cuidar com você. Aonde você estiver, Ele vai estar com você. Ele vai passar um sobrenatural. E as suas emoções serão equilibradas pelo Espírito Santo. Última coisa que impede você a ser totalmente liberto: falta de perdão. Tem pessoas que, no lar, no meio da família, ela convive na família, mas ela sofreu um abuso emocional, ela sofreu uma situação que você vive, um abuso emocional. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, um pai, uma mãe que briga, o pai, a mãe que sai de casa, vai e volta, e aí sai notícia, ah, tá com outra mulher, ou não é só mulher não, tá bebendo demais, tá nas drogas. Você sofre um abuso emocional, porque você não espera isso. E aí você passa a conviver aquilo, mas deixa eu te falar uma coisa, dentro de você fica a amargura, a falta do perdão, você não consegue perdoar. Sabe, presta atenção, quais são os sintomas disso? Quando acontece alguma coisa, você tem ódio, tipo, o seu sangue sobe, você fala, não acredito de novo. Você tolera, mas você não perdoa. Você tolera. E olha, nem você acha que diz não, olha o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos lá, o que, que a Bíblia diz sobre a falta de perdão. Vamos ler? Portanto, se você não puder voltar, e aí de verdade, teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa-me diante do altar qualquer, e vai anunciar-te primeiro com teu irmão, e depois. para que não ofereça por adversário de entrega ao juiz, e um juiz de entrega ao oficial, que te encerre na prisão. Não é se você fez alguma coisa para alguém, não. É se alguém fez para você. Você não pode nem ofertar. Você tem que resolver o seu problema. Porque lá na serviço, você cai na prisão. A falta de perdão faz isso. Você passa a ser prisioneiro. E as trevas passam a agir a sua vida. E todas as vezes que você lembra da situação. Outra coisa, essa história aqui é assim. O tempo vai resolver, o tempo não resolve, não. Você tem que pôr pra fora. Você tem que falar: Deus, eu libero perdão para fulano, eu libero perdão para essa pessoa. Tempo não resolve o seu problema. Não se iluda, você vai ficar na prisão. E essa prisão é que desencadeia enfermidades. Quantas pessoas hoje, presta atenção, tem problema sério na coluna por falta de perdão? Porque está na prisão. Como, pastora? Como? Várias pessoas chegam para nós e papapá, você vai ver falta de perdão, travado na coluna, a hernia de disco, não é nada disso não. Libera perdão, libera perdão, libera perdão, a dor da coluna desaparece. Fortes dores de cabeça e enxaqueca, viu, queridas? É muito séria a falta de perdão. E às vezes você convive dentro da sua casa. Alguém te fez e fala: tá na mão de Deus, tá na mão de Deus, coisa nenhuma, o problema é seu. Você tem que resolver. Você tem que limpar o seu coração. Você tem que permitir Deus operar. Deus precisa ter misericórdia de nós. Muita misericórdia de nós. Para que nós não ficamos aprisionados. Olha o outro versículo que diz. Porque também vosso Pai Celestial te perdoará a morte. Se porém não perdoares aos homens que te ofenderam, também vosso Pai não perdoará a morte. E agora, o que você faz com isso? Se você não perdoa, você também não tem perdão de Deus, não. Olha só. Fulano fez tal coisa para mim, sabe? Mas eu já perdoei, só não quero conviver. Olha o papo lá desse. Se você perdoou, você esqueceu. Imagina se Jesus chegasse para você, você aceitou Jesus, entregou a vida para ele, aí de repente você pum, caiu. Aí você volta e fala: tá bom, vou te perdoar, mas eu não quero graça com você. Aonde nós estaríamos? Aí você olha para mim e diz: mas Jesus é Jesus. Você é o quê? Filho de quem? Aonde que ele habita? Não é em mim? Para ser cristão, precisamos rever a palavra de Deus. Precisamos rever a palavra de Deus. Olha, o que dizem, não sei se vai dar para voltar no computador, mas João 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se ele não te libertar, querido, você nunca vai ser livre. Você vai ficar debaixo dessas ameaças, debaixo dessas mentiras, desse faz de conta. E você olha, e você levanta a mão, e você adora, e você faz prodígios e maravilhas, mas a sua vida está preso. E sabe aonde nós caímos? Ah, Senhor, eu profetizei em teu nome. Olha o que diz Mateus. Eu ganhei almas, eu libertei, eu fiz tantas coisas, eu profetizei o teu nome, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não te conheço. Nós precisamos alertar pela palavra de Deus. Eu não estou aqui para dizer para você que você é vitorioso, que você é você aquilo. Eu quero dizer para você que você é escolhido de Deus, eleito de Deus, por isso você precisa viver na verdade para você ser liberto. Se eu pôs o Filho do Homem te libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas para o Filho do Homem te libertar, você precisa cumprir a palavra. Você precisa perdoar sua mãe. Você precisa perdoar o seu pai. Você precisa perdoar o seu patrão. Quem sabe você precisa perdoar o seu pastor que te traiu. Traiu como? Você inspirava, ele era sua inspiração. Ele te ensinou, ele te aconselhou e depois ele caiu. Ele te traiu. Você se sentiu traído. Você precisa liberar perdão. Porque você não pode, você não vai conseguir, vai ter raiz em lugar nenhum. Os seus frutos serão podres. É o que eu disse para vocês. Eu tenho que falar a verdade. Um dia eu falei para o Senhor que eu queria ser aquilo que Ele queria. Fiz uma aliança com Ele e agora eu não posso voltar atrás. Eu tenho que dizer o que Ele quer dizer. Quem tem ouvido, ouça. O que Ele quer dizer, que o Espírito Santo quer nos dizer. Ele quer levantar você como uma igreja forte. Isso aqui não é igreja não, mas aqui vai cair tudo. Igreja, dá uma olhadinha para cair, para quem está do teu lado. Olha a igreja que está do teu lado. A igreja que está sentada do teu lado. Essa é a igreja que vai se mover sobre a terra. Para viver o que Deus tem. Todas as raízes malditas vão ser quebradas nessa noite. Se você qual foi as áreas que você sofreu rejeição? Qual foi as áreas? Você precisa perdoar. E vou mais profundo agora. Eu não, Jeová. Você precisa falar: Deus, me perdoa e eu te perdoo. Porque até então você achou que Deus foi com você. Sabe aquela pessoa que você orou e morreu? Sabe o casamento que você lutou para não separar e separou? Sabe a empresa que você tinha, que você lutou e não faliu? Seu coração fechou para Deus. Mas você está na igreja. Mas você não tem aquela alegria que você tinha antes. É Deus, o Senhor me traiu. O Senhor não fez. Eu pedi tanto, o Senhor me deu. E a gente passa a viver com isso. E sabe o que acontece? As enfermidades começam a vir. As enfermidades começam a nos atingir. Porque é uma dor dentro. Você jamais vai parar contra Deus. Porque você não quer pecar. Mas você pensa. Por que Deus, o Senhor não fez o que eu pedi? O Senhor não disse pedir, o Senhor dá, por que o Senhor não me deu? Também agora é o seguinte, eu vou continuar te servindo, vou sentar no último banco, vou sair, entendeu? Quando vou para casa, não quero envolver com ministério algum, não quero envolver com nada, eu só vou te servir. Fala, Deus. Sabe aquela pessoa, tanta dor na alma, tanta situação, começa a cantar, aí começa lá o Filipão, né? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. E você tá chorando, que tá do seu lado, fala: que irmã quebrantada, tá chorando de raiva. Ele corta as suas orações, ela nem chega diante do Senhor. Mas a partir de hoje, ele foi denunciado. Ele foi denunciado. amado. E tem mais, meu pai. Tem mais. Deus não tem empregado. Sua casa está de perna para cima, mas você está na obra. Pera lá. Você deixa a casa para ganhar o seu pão de cada dia. Mas você deixar sua casa de perna para cima, em todos os sentidos. E você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, usado por Deus. Está errado. Está errado. Sua casa tem que estar em ordem. E a primeira casa que tem que estar em ordem é essa casa aqui dentro, ó. Tá? Porque se essa casa está em ordem, o outro Deus alinha. Você sofre todos os danos, mas você está na obra de Deus. Você, Deus não tem empregado. Ele tem filhos amados. E o melhor tem que ser para você primeiro. Depois para os outros. Essa história que você dá para os outros. E outra coisa, você precisa aprender a orar por você. Você precisa orar por você. Você precisa gastar tempo com você. Muitas pessoas oram, quer ver? Se orar, chegar aqui agora, qualquer pouquinho, falar, olha, estou passando por isso, isso, isso, ora por mim. A gente faz uma oração poderosa, né, gente? Meu pai, você pode estar na pior, mas você faz aquela oração de poder, papapá. Não é para você, você não faz. Só pode dar o que você tem. Se você não busca, como é que você vai ter? Você ora pelo mundo inteiro, menos por você. Aí, ó, por trás, ó, pum na sua coluna, pum nas suas costas. Daqui a pouco, pá, você cai. Ame você primeiro. Ame você primeiro. Porque o Senhor te amou. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele te ama. Ele quer fazer uma mudança na sua vida. E, ó, eu peço o Espírito Santo do céu. Tem muita gente aqui que a oração só não resolve. Precisa de uma cirurgia dos anjos do Senhor nessa noite. Para remover. Porque a maldição, ela também é como um câncer. E ela manifesta através de tudo aquilo que você sofreu na infância. Tudo aquilo que você foi no passado, você acaba sofrendo novamente. Que é a depressão, o pânico, o toque, tantas coisas que acontecem. Prostituição, miséria, o adultério. Vira onde você põe os seus olhos. Vira onde você põe os seus olhos. Não gaste tempo com aquilo que não vai edificar a sua vida. Gaste tempo com o Senhor. Gaste tempo com a sua família. Pede ao Senhor para controlar a sua emoção. Olha, o nível de pessoas surtando e enlouquecendo é assustador. E nós não estamos livres disso. Nós estamos debaixo do mesmo circuito. Mas debaixo da graça do Senhor nós vamos ser vitoriosos. Fique de pé. Você ouviu agora tudo ou nada? O que você quer para você? O que você quer para você? O que você quer para a sua vida? Qual é a área que você identificou que você precisa de uma libertação? Qual é a área? Todo mundo aqui conhece. Se todo mundo não conhece, praticamente todo mundo conhece a história da Helena Tanuri. Helena Tanuri viveu a vida inteira debaixo daquela depressão, debaixo da rejeição. Um dia Jesus veio e libertou ele. Qual é a área que você precisa ser liberto? Você quer ser liberto? Você quer ser liberto? O que que dói dentro de você? O que que dói dentro de você? O que que te angustia? O que que te angustia? Tem roubado a tua paz? Muitas pessoas não conseguem parar para se ver. Ela deixa a vida se levar. Porque você não quer encarar quem verdadeiramente você é. Mas mas Jesus está aqui. Aonde Jesus chega, algo acontece. Ele faz transformação. Ele traz novidade de vida. Ele faz algo diferente. Você foi abandonado. Você que sofreu abuso na sua infância. Hoje, libera o seu coração. Você que sofreu abuso emocional. É o momento do Senhor recolher as suas lágrimas. Recolher a sua dor. Só você sabe o quanto te dói tudo isso. Você que sofreu abandono da sua mãe. Sofreu abandono do seu pai. Talvez você nem conheceu o seu pai. E você sente falta. Dói em você. Nós estamos aqui no CTI do Pai. Você pode chorar, põe essa dor para fora. Não tenha vergonha. Os anjos do Senhor vão trabalhar com sua vida. Ele vai fazer algo em você. Você pode pensar assim: por quê? Por que Deus deixou eu ser abusada? Eu ser abusado? Por quê? Aonde Ele estava? Ele estava pertinho de você. Por isso que você está aqui. Ele quer pegar a sua dor. Ele quer tirar você deste lugar. Deixa Ele manifestar a glória dEle sobre a sua vida. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Oh Espírito Santo. Vem com teu bálsamo, Senhor. Vem com teu bálsamo, Senhor. Vem com a tua cura. Vem com a tua cura, Senhor. Vem com a tua cura. Tem muitas pessoas aqui que estão com os seus pés acorrentados. Só que é uma corrente diferente. É como um elástico. Você vai caminhando, caminhando, de repente aquele elástico te volta. Mas hoje o Espírito do Senhor tem uma tesoura para cortar, para cortar, para tirar você deste lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fala com o Senhor. Fala: dói, Senhor. Essa situação dói, Senhor. Ela dói em mim, Senhor. Em nome de Jesus, toda essa dor vem para fora. Vem para fora toda essa dor. Que o Senhor te tira deste lugar. Que o Senhor te tira deste lugar. Começa a dizer: Senhor, eu quero sair deste lugar. Eu quero sair deste lugar. Eu quero sair dessa rejeição. Eu quero perdoar. Eu quero ser livre. Começa a dizer: Senhor, eu quero ser livre, Senhor. Oh Deus, você não precisa ter vergonha, porque Jesus é que vai recolher as suas lágrimas. É Ele que vai fazer um milagre na sua vida. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai fazendo a tua obra, Senhor. Vai fazendo a tua obra, Senhor. Vai fazendo a tua obra. Oh, vai fazendo a tua obra, Senhor. Vai fazendo a tua obra, Senhor. Oh, o que queres que eu te faça nesta tarde? Diz o Senhor. Diz para Ele. É o seu momento com o Senhor. Você precisa? Você precisa? Transforma minha vida ao meu estado. Oh Senhor, tem misericórdia. viva e venha a ser bênçãos do Senhor. Eu ministro as mesmas bênçãos na sua vida.